número de inimigos cresce a cada passo que evoluímos. Não temos tempo para temer ninguém, em frente seguimos, pois somos a reencarnação de quem se foi. O rap é compromisso, guerrilha MMC é força, vivência, pé no chão e resistência. Foda-se os vermes, hoje somos referência. A moda deles é morrer de raiva e nos aplaudir. A nossa é subir no palco, pegar o mic e destruir. Não brinca na banca, meu chapa, pouca disciplina é mó falha. Família GR2M1C, time pesadão, várias gata, marcando presença na casa, traz cerveja, depois é fumaça. Brindar junto com os parceiros, porque eu tô sabendo, inimiga de graça. Não brinca na banca, meu chapa, pouca disciplina é mó falha. Família GR2M1C, time pesadão, várias gata, marcando presença na casa, traz cerveja, depois é fumaça. Brindar junto com os parceiros, porque eu tô sabendo, inimiga de graça. Pense quem chega e não, quem sai na frente, tombando vampiros, prazer. Eu sou o Blade. Alguns no caminho viram oponentes, é quente, não tenho dó, foda-se. Todos eles, conceito na quebrada, desde pivete. Quem é tem, não vim de hoje, sou desde os tempos. RZO e o trem, bate cabeça, polo cultural. Só nas caixas tocando, Ruten Clay. Eu vivi isso e quem não viveu, eu sinto muito. Pois bem, aos 14, ganja em quadros, polícia racista. Aos 17, os cães invadiram, mas o rap foi a saída. Joe, eu sou da leste, sobrevivi os bico caga e as marias. MC, nós ignora, só vai beber da nossa água que passou sede junto. Para os amigos vida longa e para os inimigos é só chumbo. Certo dia me perguntaram se eu oro pelos traíram. Eu oro sim, pra que eles queimem no fogo do inferno. Essa é a fita, vários gritando que são bravos só pra impressionar. Quem não é fala, sei quem é quem pelo olhar. Homens de pouca fé desacreditaram do meu destino, mas avisei, sou do tipo que fala a verdade sorrindo. Viva la raça preta de atitude igual Lina Simone. GRMMC, solta a voz no microfone. No quarto de despejo aprendi o que é luz, negras raiz e sou Carolina de Jesus. Ser mulher e não menina, entende? A diferença, agradecida ao pai, resistência, segura esse bang louco. Sou Ana Ruth, estamos na pista, levando dentro do meu peito balas em formas de poesia. Só colo combina gata, vagabundo perde a noção quando vê o desenrolar das minas que fecha de coração. Ao invés de me idolatrar, seja como eu e Cora Coralina, mudando ideias errôneas, transcende o que sabe e aprende o que ensina. Respeito na vida conquista, conceito mantém o otário distante da nossa corrida, pois só quem nos guia vai manter o laço. Não mexe no rap que é briga, é o crime, conduta, trabalho. Resgatado por essa quadrilha, tem mano, tem mina e um beat pesado. Desacreditado também, me lembro da escola e o muro pichado. A nota que tava vermelha eu tirei do batom das meninas do bairro. Convocado pra diretoria, já fui terrorista desses arrombados. Segura essa track, tô com 27. Aquele moleque tá mais revoltado. Sabotagem Big de Nadir, pequeno Michael Timaya ouvi. Anos 80 foi a consequência, pior do que droga, viciou em mim. Delegacia da porta fugi, mas o neguinho magrelo sem din. Agora com nome na lista, as baladas em São Paulo, tô chegando free. Picadilha de Armani no pé, regata no L, ajeito que ela gosta. A mesa tá cheia de drink, tem erva da boa no samba de roda. A festa vai ser na quebrada, só vai mulher gata e malandro da hora. Pouca disciplina, não cola na pista, que nós avisa na trilha sonora. Street forever my house, meu filho contando uma nota. Guerrilha na rádio tocando pro filho da puta, silêncio é cota. Fazendo download na net, gravando essa rima, também sou Zulu. CLVN é morado, unindo a rapa, ganhamos mais um. Não brinca na banca, meu chapa, pouca disciplina é mó falha. Família GR2M1C, time pesadão, várias gata, marcando presença na casa, traz cerveja, depois é fumaça. Brindar junto com os parceiros, porque eu tô sabendo, inimiga de graça. Não brinca na banca, meu chapa, pouca disciplina é mó falha. Família GR2M1C, time pesadão, várias gata, marcando presença na casa, traz cerveja, depois é fumaça. Brindar junto com os parceiros, porque eu tô sabendo, inimiga de graça.